meuscds.com. Soró de novo. Aqui derruba boi, menino. Forte abraço, meu empresário moral, o Wilson brasileiro. Aqui derruba boi, vai. Mulher na arquibancada gritando valeu boi. Aqui derruba boi, derruba boi. Mulher na arquibancada gritando valeu boi, vai. Cê é meu patrão corole, rapaz. Respeita, menino. Ai, salvação. Oi. Sou vaqueiro, a fama de tá vaqueiro bom. Quanto mais o boi é brabo que eu boto no chão. Sou vaqueiro, a fama de tá vaqueiro bom. Quanto mais o boi é brabo que eu boto no chão. Lá em Barreto já fui aplaudido. Já derrubei até o boi bandido. E a mulherada sai no meio do povo, gritando e pulando, ele ganhou de novo. E a mulherada sai no meio do povo, gritando e pulando, ele ganhou de novo. Aqui derruba boi, vai. Mulher na arquibancada gritando valeu boi. Aqui derruba boi, derruba boi. Mulher na arquibancada gritando valeu boi. Aqui derruba boi. meuscds.com. Mulher na arquibancada gritando valeu boi. Aqui derruba boi, derruba boi. Mulher na arquibancada gritando valeu boi. Vai. Soró Silva na vaquejada no rodeio. Soró de novo. Quem tá derrubando boi é ele, vem empresário moral, o Wilson brasileiro. Sou vaqueiro, a fama de tá vaqueiro bom. Quanto mais o boi é brabo que eu boto no chão. Sou vaqueiro, a fama de tá vaqueiro bom. Quanto mais o boi é brabo que eu boto no chão. Lá em Barreto já fui aplaudido. Já derrubei até o boi bandido. E a mulherada sai no meio do povo, gritando e pulando, ele ganhou de novo. E a mulherada sai no meio do povo, gritando e pulando, ele ganhou de novo. Aqui derruba boi, vai. Na arquibancada gritando valeu boi. Aqui derruba boi, derruba boi. Mulher na arquibancada gritando valeu boi. Aqui derruba boi. Mulher na arquibancada gritando valeu boi. Aqui derruba boi, derruba boi. Mulher na arquibancada gritando valeu boi. Vai. Joga pra cima, meu vaqueiro. Essa é pra tocar nas cavalgadas em todo o Brasil. Soró Silva chegando, menino. Oh. Aqui derruba boi, vai. Mulher na arquibancada gritando valeu boi. Aqui derruba boi, derruba boi. Mulher na arquibancada gritando valeu boi. Aqui derruba boi. Mulher na arquibancada gritando valeu boi. Aqui derruba boi, derruba boi. Mulher na arquibancada gritando valeu boi. Vai. Eita, Soró velho de guerra. Conquistando o Brasil, bora dançar. Puxa, meu neguinho de ouro. É a Torcilva aí.